Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Surpresa é tamanha, sou cheio de artimanha. Saudações sinistras, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre de Master e esse é o 200º episódio do Paranerd. Aê! Porra! O Jorge, salve as crianças, salve os povos, salve o Fred Clinton, salve a Raimense, salve o Diabo. Se soltar o diabo que me carrega, eu vou embora. Não dá, mano. Foda-se. E nesse 200º episódio... Caraca, gente. 200 episódios. Vocês têm noção do quanto que eu já gastei da minha vida fazendo 200 episódios desta porcaria de programa? Sim, pra quem não te conhece, dá até a denotação de que você tem uma vida pra gastar. Obrigado, não. Também te amo, tá? Mas só por título de curiosidade. É, mas eu também tenho a noção, o Anime Sphere vai completar 203 logo logo. Olha aí, porra. Ok, é só título de curiosidade. Número 1, foda-se. É. Número 2, você tem que lembrar que o Paranerdia não é o único programa que tem nesse feed e a gente já tá com quase 600 episódios. Uau. Tá, então, beleza, seguindo. Que bom. Ah, como eu tava falando, nesse episódio 200, yeah! Viemos fazer alguma coisa especial, porque todo mundo fala que nos episódios múltiplos de 100 tem que fazer um negócio especial. No Paranerdia 100 eu falei de todos os filmes do Batman, e agora eu resolvi fazer... Tudo o que você queria saber e o que você também não queria saber sobre sexo, não. Sobre a família Adam. Tá? Então, por que, Nerdmaster? É por causa da Wandinha? Oh, really, Capitão Óbvio? Muito obrigado pela sua participação. É óbvio que é por causa da porra da Wandinha, caralho. Mas pode ter certeza que isso daí foi por conta do Jota que tá no chat lá. É, foda-se, que o filho da puta não me compra a porra de um headset pra participar, que era pra ele estar participando, tá? Era pra ele ser o tropeço aqui na família Adams. Eu não sei se quem tá acompanhando na gravação tá vendo, eu tô de mãozinha, o pensador que devia ter posto a cara dele mesmo, que já era a cara do tio Chico, resolveu botar o Beto Carneiro, fazer o quê, né? A Pink Pie me arrumou uma Pink Pie bruxa, pra ser a vovó Adams, né, tal e coisa, ela ficou de quartinha, e o Jorge botou a cara dele quando era menorzinho, que é igualzinho o feioso da família Adams. Só faltou óculos. É, né, mas a cara é igual. Né? É, por aí. E como eu já acabei de dizer, eu estou aqui com essa trupe de membros da família Adams, em primeiro lugar... A voz mais linda e o cara mais parecido com o verdadeiro membro da família Adams dessa equipe, que é o seu pensador louco. Fala, tio Chico. Olha só, muito bom estar aqui entre... para falar de uma família que me representa tanto em tantos sentidos. Eu falei, cara, você é o mais perto daqui da equipe, que é o da família Adams, no sentido personalidade. E no sentido retardo mental, aí o Koala e o Jota competem um com o outro. Mas o Koala se está aqui, cara. É que ele está em forma de espírito de porco, mas está. Espírito de porco. Aproveitando que estamos vendo a história da gravação no canal, né? Tem, vocês sabem, o Paranerdia.tv. Paranerdia TV não acabou essa história do Paranerdia TV. Agora é youtube.com/@paranerdia. Tá, que agora virou essa... Ficou essa história que agora o YouTube tem a roupa. Não tinha antes, agora olha tem. Aí. Tudo bem. Agora é a roupa para nerd, tá? Então tá bom. E nós estamos aqui na gravação ao vivo com o seu Jota Santos, seu Água de Moringa, fazendo um montão de palhaçada lá no chat. E o seu Will, do canal do Will. Boa noite, seu Will. Muito obrigado pela sua participação e espero que você goste bastante dessa brincadeira aqui. Vamos lá.

paranerd@paranerd.com.br no banco que você faça uso. De resto, agradeço vocês por ouvirem o Paranerdia e sigam com o episódio que tá, ó, sensacional. Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Família estranha, surpresa é tamanha. Então tá, família Adams. É pra aproveitar o hype de Wandinha? É. Mas a gente vai falar só de Wandinha? Nem fudendo, é o episódio 200. Tá pensando o quê? Que é só Wandinha? Ah, achou errado, otário. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar desta porra, desta família de malucos. Que começou, acreditem se vocês se quiserem, na década de 30, tá? E eu vou pedir para ler a respeito da origem da família Adam, ninguém mais, ninguém menos que meu leitor favorito do coração, seu pensador. Podemos dizer que ele é o leitor oficial, né? A falta dele é a Ana. Muito obrigado. Na falta dele da Ana, eu vou pedir pra alguém de fora gravar, porque eu nunca mais deixo o Wallace ler nada. Nossa, você pode ver que eu nem fui citado nessa lista. Nossa, isso foi pessoal. Você já lê muita coisa, cara. No teu anime, quer? No teu anime esfera, foda-se. Bora, pensador. Vamos lá. Criada na década de 30 pelo cartunista Charles Adams, a família Adams estreou em charges publicadas na revista The New Yorker, como sendo uma típica família americana às avessas. No início, os personagens não tinham nomes, nem mesmo o sobrenome Adams. Eles acabaram sendo chamados assim porque eles eram referenciados como a família do Charles Adams. O autor, então, aproveitou a ideia e batizou seus macabros personagens. Os primeiros nomes de cada um dos membros da família só vieram a ser criados quando a emissora de TV ABC resolveu fazer uma sitcom com os sinistros personagens de Adams. Muito bem. Cara, que coisa linda. É tão lindo ver uma pessoa com uma boa dicção, lendo. Cara, chega a ser emocionante. Então tá, a família Adams. Legal, como falou aqui seu pensador na conversa da origem. Começou na década de 30 em charges, não eram nem tirinhas de jornal, eram charges numa revista. Quem aqui é velho como eu tô falando contigo e com o pensador, tá, Jorge? A Ana não, porque a Ana eu sei que tem idade, mas eu tenho respeito por ela. Devem se lembrar... Pelos dentes. Obrigado. Principalmente. Deve se lembrar daquelas famosas charges que aparecia na última página da Playboy... A charge de página inteira, lembra disso? É, na última página, nem sempre só na última página. Inclusive, desse termo, assim, eu sempre fui, tipo, apreciador profundo de charges, quadrinhos derivados e tal. E da Playboy? E da Playboy? Mas isso aí tava implícito. Charles Adams, eu não considero que nesse campo, assim, do humor meio grotesco, meio sinistro, meio enviesado, tenha sido o melhor. Eu sou um fã profundo, mas assim, em charges de página inteira, porque como o Nerdmaster falou, elas apareciam cobrindo uma página inteira em uma arte fantástica, porque o Charles Adams era um puta artista. O meu favorito sempre foi o Gayhan Wilson, que pegava toda essa morbidez, de certa forma, parecida, mas ainda assim muito diferente do Charles Adams, e levava a um conceito realmente mais monstruoso, assim, eu considero, ele tem vários livros publicados, depois eu deixo para vocês lá um PDF contendo algumas delas, e o cara era um gênio, mas o Charles Adams era muito bom também, ele pegava aquele conceito artístico representado naquele quadro famoso, American Gothic, que tem a família do interior, o velho com o forcado na mão, aquele olhar sombrio e sinistro na mão, e ele pegou e capturou e passou para charges dele justamente essa ideia de que a suposta família tradicional americana ela não era tão boazinha quanto se queria deixar entender, e isso fazia com que fosse, de certa maneira, um quadrinho até um pouco revolucionário, assim, ele era anti-status quo, assim, ele mostrava a perversidade por detrás da família tradicional norte-americana, e que foi o que deu, junto com a arte dele, o sucesso inicial dele. Eu diria até que seria um pouco subversivo. Subversivo, sim, com certeza. Nerdmaster, só pra te avisar, em casa não rolava Playboy porque meu pai sempre foi mão de vaca. Então, eu não li essas tirinhas, eu dei uma olhada aqui no Google na arte do Charles Adams, ela é realmente muito boa. E aproveitando a oportunidade, o Jota lá no chat disse que na Playboy ele gostava do analista de Bagé. Também o analista de Bagé realmente fechava, mas aí era, às vezes eram quadrinhos mesmo, ele realmente fechava a última página. Laerte fez muito isso também e várias pessoas assim. Mas um fato interessante que eu queria falar para vocês, antes da gente começar a conversa, assim, é um fato do porquê talvez também o Charles Adams tenha migrado para esse lado mais sinistro da vida. Assim. Olha só que coisa interessante. O Charles Adams, ele era um cara, fora um grande artista, ele era um cara meio mulherengo. Assim. Ele não gostava muito de criança, apesar do apelo que as artes dele têm para o público infantil, que é inegável. Os personagens, Vandinha, Feioso e tal, são provas disso, e são talvez alguns dos mais famosos da família. Mas ele não era muito chegado nisso, e ele era um cara meio mulherengo. Os quadrinhos dele, até então, as charges de página dele, não retratavam, como foi falado ali na introdução lindamente escrita pelo Nerdmaster, não retratava personagens com nome. Eles eram apenas personagens de aparência sinistra, fazendo coisas sinistras numa página sinistra. Então, um dos mais famosos deles é um cara de terno dentro de um registro, de um escritório de patentes, com o dono do escritório de patentes com uma arma na mão, uma arma de aparência futurista, atirando pela janela em pessoas da rua e com um balão só, dizendo assim: pô, cara, como é que você quer que eu registre essa tua arma da morte? Ela não tá nem fazendo as pessoas na rua pararem de andar? Ou seja, o cara, pra testar a arma, tava realmente testando em pessoas normais na rua. Era esse teor de histórias, de charges que ele fazia antes da família Adams acontecer. E aconteceu que um dia, como ele já era um artista conceituado, ele conheceu uma moça e os dois se apaixonaram, começaram a viver ali um romance, etc. e tal, e marcaram um casamento. Olha que história interessante. E em determinado ponto, faltando assim uma semana para o casamento acontecer, a moça chegou ali com seus meneios, com suas seduções e convenceu. Propôs ao Charles Adams que ele fizesse uma cláusula no seguro de vida dele, colocando ela como única beneficiária. Caralho, O Charles Adams ainda, que apaixonado, ficou com a pulga atrás da orelha e foi falar com o publicista dele, o advogado, quem quer que tenha sido, falando assim: então, irmãozinho, tipo assim, a nível de conselho de irmão, assim, você já ouviu falar de algum caso acontecer assim? E ele falou: olha, eu fui ver um filme no ar, tipo, um mês atrás, assim, que isso acontecia e tal. Então, sim, nem que seja no cinema, eu já ouvi falar. Ah, legal, e como é que o filme terminava? Ah, não, depois que o cara mudava isso, ele se casava e ela matava ele. Que legal, né? Então o Charles Adams discretamente cancelou o casamento e seguiu com a vida. E isso teve um impacto tão profundo nele que ele começou a ficar um pouco mais mórbido depois disso. Só o que um dizem, né? Só um pouquinho. Os historiadores dizem ter sido um fator fundamental na criação, especificamente, dos personagens da família que junta tentaria matar uns aos outros. Porra, então tá, né? Já que estamos falando nesta família muito unida, né? Briga então, por qualquer razão. Né? Oi, filho, fala, amor. Eu tô postando lá no grupo da equipe. Olha só o que eu achei a respeito de Família Adams. O que é que você achou? Cadê? Pera aí. Uma versão de Família Adams feitos da Turma da Mônica. Ah, very nice. Very nice pra Chuchu. Very nice pra Chuchu. Que coisa fofa. E o Plano It faz todo o sentido do universo. Eu só tô estranhando. O It é o Flaquinho. Como o It é o Cebolinha? Como assim o Cebolinha não é o Gomes? O Frangieri tinha que ser mal. O tio Chico, que era o inventor da família. Isso está completamente errado. Isso aí realmente está meio estranho. Concordo. O Cebolinha tinha que estar de Gomes. Cadê o Cranícola? Cadê o Zé Vampir nessa porra? Ah, mas aí tá muito óbvio, né, porra? Ah. A Maria Cebolinha de Vandinha tá a coisa mais fofa do mundo. Mais íntima ali do universo. Do mingau de feioso. E o Cebolinha tá ali de tropeço. É, o que não faz sentido, mas foda-se. Olha, faz um sentido enviesado se você pensar que os planos infalíveis dele sempre dão errado, ou seja, ele sempre trupica nos planos, né? É. Pô, mas botar ele de mordomo, cara, não sei, não posso dizer que é uma prova. Não, tanto faz. Vamos lá. É, falando em gente atrapalhada, no chat tivemos aqui a participação do seu Fabrício Pedrosa, mundialmente conhecido como Sexta Meia-Noite, né? Nosso querido Sexta-feira, né? O Friday. Tá lá no chat, mandou um oi. E ele é primo da Vandinha? É quase. Primo da Quartinha? É quase. E o Will tá dizendo que a gente tá on fire. Que bom. A ideia era essa, né? Mas vamos lá. Só que não literalmente. Mas vamos lá. Então falemos a respeito da família Perse. Começando com Mortícia Adams. Dona Ana, faz favor. Mortícia Adams, considerada pelo autor como a líder da família, e eu concordo com ele, tá? Mortícia recebeu seu nome em homenagem à palavra mortician, que significa agente funerário em inglês. O sobrenome original da Mortícia é Frump. Agora até fiquei curiosa para saber se Frump significa alguma coisa também. Medonho, assustador. É algo como nojento. Frump é algo como um gosto esquisito. Um troço com gosto esquisito. Entendeu? Na verdade, significa desleixado. Também, que é a mesma coisa quando se trata de gosto, né? Quer dizer então que desleixado? Quer dizer então que a Mortícia é podcaster? Quase. Não duvido. Se fosse hoje em dia, né? A Mortícia não é Adams. Ela é Adams por casamento, porque a família Adams é a família da parte do Gomes. Tá? Nos desenhos originais do Charles, inclusive a mãe da Mortícia era a vovó. A vovó era a Frump. A gente vai até falar isso daqui a pouco quando chegar na parte da vovó aqui na... Na explicação da família, entendeu? E o Chico era irmão da vovó. Seguindo na família, temos aqui o senhor Gomes Adams, o patriarca da família, recebeu seu nome por um pedido do autor de ter um elemento latino no personagem. Quer dizer, o Charles já pensava no Gomes como sendo um homem latino, tá? Olha só que beleza. O Gomes originalmente é mexicano. Ele é um empresário multimilionário e um tremendo filantropo. Isso é verdade, cara. É só vocês verem em qualquer versão da família Adams, menos na da Charges, né? O Gomes é multibilionário, cara. A família Adams é rica, rica de maré de si. E o filho da puta dá dinheiro pra caridade como se fosse bala, né? Troco de bala pro povo. É uma coisa de louco. Sabe qual é a definição do Gomes? Ele é um mão aberta. Pra caralho. Mão aberta, pode escrever. Chegando quase ao ponto de ser trouxa. Aliás, ele é, né? Com relação ao dinheiro. Com relação ao dinheiro. A gente fala que a família Adams ela é subversiva em vários aspectos. E a maneira como ele trata o dinheiro é subversivo, porque o dinheiro para ele é nada. Sim, o que eles gostam é da morte, do caos que eles fazem. Ele é quase um anti-tio Patinhas, se você prestar atenção. Sim, e o curioso é que quanto mais ele passa o dinheiro adiante, mais o dinheiro volta, né? Porque ele é do tipo que, nosso primo não sei o que morreu, deixou os petróleos pra gente. É, a coisa funciona assim. Tem um episódio, que a gente vai falar disso depois nas versões que tiveram na TV da família Adams, tem aquele famoso desenho de 92, que é um dos desenhos que a galera mais conhece da família Adams, tá? É o desenho que veio na trela do filme do Barry Levinson, sim. Sim, é o desenho que veio na trela do filme. Barry Sonnenfeld, desculpa. Eu, inclusive, e Jorge tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, entrevistei o Gomes Adams desse desenho, que era o já saudoso seu Silvio Navas, dublador, que entre muitas personagens fez o Mun-Ra, fez o Papai Smurf e fez o Gomes Adams. Jorge vai, inclusive, agora inserir, por favor, o trechinho da entrevista em que ele faz o Gomes Adams e eu converso com o Gomes Adams. Eu nunca ri tanto na minha vida quanto nessa hora que ele tá começando a soltar um personagem atrás do outro. Então bota aí, Jorge. É nóis. Oh, Alexandre, isto... você fala francês que nem a ticinha, hein? Senhor Gomes Adams, que prazer conhecê-lo. Gomes, olha... você sabe, é claro que eu adoro a ticinha, né? Mas eu adoro também o Alexandre, o nerd master, né? Que isso, seu Gomes, são seus olhos, são seus olhos. E como é que tá a família, seu Gomes? Oh, está tudo bem, o desenho não quer voltar, não é? Mas um dia ele volta, tudo volta. Na TV, como dizem, nada se cria, tudo se copia, não é? Aí nesse desenho de 92, em que o Silvio Navas era o Gomes, tem um episódio que eu acho hilariante, que é o Gomes querendo errar. Porque uma das características que todos os Gomes têm é que eles nunca falham, eles nunca erram, eles nunca perdem. O cara tira uma faca, sempre acerta no alvo. Ele joga uma espada, ele sempre acerta o alvo, ele nunca erra. Aí o Gomes, poxa, eu já fiz tudo nessa vida, já consegui todas as conquistas duas vezes, eu não tenho mais o que conquistar. Aí a Mortícia, como é a chefe da família, chega pra ele e fala, mas Gomes, por que você não experimenta falhar? Mortícia, minha querida, que ideia capital, vou não, tentar falhar. Não, minha querida, falhar. Não, cara minha. Cara minha, é, cara minha, vou tentar falhar, que ideia capital. E é óbvio que ele falha em falhar. E ele, inclusive, o mote, o final da piada desse episódio é que ele falhou em falhar. E aí que eu ele lembro falhou bem nesse episódio, um barato. Muito bom. Tudo muito que bom ele faz, ele ganha. Ele jogou as ações na pior empresa possível. E porque ele, o Gomes Adams, jogou dinheiro nessa empresa, a empresa subiu 500%. Porra. Esse é o Gomes. Né? Podemos pedir pro Gomes jogar um pouco de dinheiro na Americanas. Ou no Paranerdia. Prefiro que ele jogue no Paranerdia. A gente tá à venda, seu Adams. A gente tá à venda. Tá bom. Ó, tio Chico, leia sobre você. Ok, vamos lá. Tio Chico, no original Fester, que significa o estado pré-gangrena que pode ocorrer em uma ferida quando gera o pus, Tio Chico é o especialista em explosivos e gênio inventor da família. Ele é praticamente imune a venenos, explosões e, tal qual o Menguia, ele tem cargas elétricas passando pelo corpo. Ele inclusive, sempre... isso é uma piada muito recorrente, o fato de ele conseguir acender uma lâmpada ou na orelha ou na boca, né? Sim, ele sempre teve isso, até nas tirinhas. Tem uma tirinha com ele sendo a árvore de Natal segurando lâmpadas com a boca, com a orelha, com as mãos. E todas as lâmpadas funcionando. Tem e uma que foi dessa representado lindamente pelo Christopher Lloyd. Sim, sim. Sim, mas cara, isso tem desde o seriado em preto e branco. A piada recorrente era, hoje eu tô muito sem energia. Ele bota uma lâmpada na boca pra ver se ele ainda consegue acender. Outra piada recorrente é que ele ficou com essa capacidade elétrica dele de tantas vezes que as crianças teriam eletrocutado ele na cadeira na cadeira elétrica da família. Sim. Brincadeira. Sim. Inclusive, no primeiro filme da família Adams, a Wandinha faz isso com o Feioso. Ela coloca o Feioso na cadeira elétrica e propõe que eles brinquem de um jogo. E quando o Feioso pergunta qual é o nome do jogo, ela fala, o nome do jogo é Será que Deus existe? E aí, liga a cadeira. Falando nele, ô Jorge, leia sobre você. Vamos ler aqui então. No original, Pugsley significa nojento, revoltante. Nas tirinhas de revista, Feioso era considerado o irmão mais velho, mas isso mudou nas adaptações mais recentes. Ele é muito habilidoso com armas brancas e de fogo. Sim. Nas versões até o filme, até o primeiro filme da família Adams, o feioso era o mais velho. Se eu não tô muito errado, no primeiro filme o feioso é o mais velho. Se eu não tô muito errado. Sim. Eu acho que eu não tô. O feioso é o mais velho. Acho que só no segundo filme, depois do desenho, que a Wandinha ganhou mais destaque e ficou sendo a mais velha. E todas as versões atuais, a Wandinha é a mais velha e o feioso é o mais novinho. É, no primeiro filme. No primeiro filme, o feioso tem um pouco menos de destaque, porque ele, enquanto ator mirim, ele sequer ator era. Ele, na vida real, ele é o irmão da Cristina Ricci, a atriz escalada para interpretar a Wandinha. Eles não tinham escalado o feioso ainda. E quando ela foi fazer o teste, e ela precisava fazer uma cena onde ela deveria interagir com o irmão, isso, contracenar com o irmão, na falta de um feioso, ela falou, então, o idiota do meu irmão tá ali fora, meio que esperando eu sair, vocês não querem chamar ele, não, ele faz. E o pessoal gostou tanto dele que ele ficou com o papel. Que bom, né? Nepotismo meu ovo, né? É isso aí. É, como não irmãos, dá, eles já deviam se odiar o suficiente, né? Pra fazer, opa, com naturalidade. Nem foi efeito especial, eles tentaram se matar mesmo durante o filme. Né? Então, Tonana, leia sobre Quartinha. Pois é, a Quartinha da discórdia, né, gente? Coitada. Wandinha Adams, e no original é Wednesday. Ai, meu Deus, essa palavra me enrola a língua. O D é mudo. Filha, o D é mudo, é Wednesday. Wednesday. Isso. Foi. Então, o D não, não se pronuncia. Então, respira aí. No original, Wednesday, que significa quarta-feira. Ela é a mais sombria e sarcástica dos Adams. É uma das favoritas do público, principalmente depois do lançamento da série da Netflix, onde ela é protagonista. Ela está sempre armando meios de matar seu meio irmão querido, além de colecionar informações sobre serial killers. Sim. Hoje em dia, é notoriamente a Adams favorita de todo mundo. Pelo menos graças à série da Netflix, a gente vai falar mais pra frente, né? Mas também muito por causa da Christina Ricci nos dois filmes, que ela deu muito destaque pra Wandinha, principalmente no 2, com aquela porra daquela cena dos índios, dos pioneiros e dos índios. Sim. Aquilo ali, sim, ali ela criou uma cena politicamente incorreta sobre atos mais politicamente incorretos ainda, né? Não é? Sim, na verdade tem alguns momentos dela no filme 2 em que ela realmente rouba a cena. Uma sendo essa, onde eles causam a revolta dos índios e tacam fogo nos invasores da terra deles. A outra cena, que na época foi extremamente controversa, mas tem a ver com o fato de, por terem ganhado na justiça, as escolas estadunidenses estarem começando a colocar em seus currículos o princípio da educação sexual. Quando o irmão está para nascer, ela está na sala da maternidade, junto com o irmão e outras crianças, e elas estão discutindo sobre a cegonha. Ah, não, minha mãe me contou que ela e o papai namoraram, então a cegonha veio trazer o meu irmão, e a Wandinha vira para a câmera e fala assim, meus pais não, eles apenas fizeram sexo. Cara, a cena é sensacional, que a guria que fala isso é uma daquelas lourinhas de família normal americana, né? Ela falou, eu tenho essa frase na minha cabeça até hoje. Meus pais ficaram muito felizes, mandaram uma carta para os anjos. Isso mesmo. Num pé de alface, nasceu um diamantezinho que eles entregaram para a cegonha para devolver como uma criança. Caralho, ele juntou todos os mitos escrotos de natalidade numa frase só. Aí a Wandinha, não. Nós quase só transaram. E a outra cena... A outra cena que também é memorável, é claro, é uma cena que não tem palavras, é a cena da Wandinha tentando sorrir. Que é uma das cenas mais assustadoras do filme. Depois da cabana da Disney, cara. Sim. Da sequência de tortura, né? Nossa senhora! E uma curiosidade. A Christina Ricci voltou pro seriado da Wandinha, onde ela faz a professora da atual Wandinha. Sim. Obrigado, a gente ia falar isso depois. É muito agradecido, tá? Aí, mas outra cena ainda, é que é justa a sequência daquela cena que a gente falou agora há pouco dos meus pais transaram, né? Aí entra o Gomes. Gomes, é o quê? É um menino? É uma menina? Não, é um Adams. Ai, ai, ai, tá bom. O curioso é que esse bebê, que acho que foi criado pro filme, né? Não foi uma outra referência calma, calma. Dele. A gente chega lá, a gente chega lá. Ele só existe no filme. Ele chega lá, calma. Eu não sei se eu pus isso na pauta. Não, eu não pus. Ou pus, cadê? Deixa eu ver. Eu lembro de ter lido alguma coisa sobre isso na pauta. O que é que acontece? Vamos falar desse bebê logo então de uma vez. Vamos tirar o elefante da sala. O Pilbert, que é o bebê, né? O bebê Adams que apareceu no filme 2 da família, era o nome original do Feioso. Era pro Feioso ser Pilbert Adams. Mas como a ABC na época não aceitou, porque Pilbert, porra, pubertade, né, tem a ver com sexualidade, não, Pilbert não sei. Ah, então bota Pug, tá, então bota Pug. Mas aí a galera do filme, pra homenagear o Adams, né, o Douglas Adams, o Charles Adams, que é outro Adams, é muito Adams. Mas quase tão doidos, né, os dois estão na mesma categoria. Os dois são tão doidos quanto, isso, os dois são tão doidos quanto. Então, para homenagear o Charles, botaram o Pilbert no bebê. Agora, então, detalhe só para a ironia. Você não pode colocar uma criança chamada puberdade, né? É feio, não pode. Agora, fazer piada sobre decapitação, sobre gente sendo estripada, isso não tem problema. É o paradoxo. Da hegemonia de bem estadunidense, né? É o American Way of ser escroto. Tá bom. Então, o American Way, aproveita e lê sobre a vovó. Muito bem. Originalmente, ela era a vovó Frump, ou seja, a mãe de Mortícia e sogra de Gomes. Desde o filme de 91, mudaram ela para a família Adams, ou seja, atualmente ela é mãe de Gomes. É a típica personificação de uma bruxa velha. E ela é mesmo, talvez assim como todos eles lembram, de certa forma, um personagem clássico do horror, etc. e tal. O próprio Tropeço parece muito a criatura de Frankenstein. Mas a vovó, ela é ipsis literis uma bruxa, como a gente vê nos contos de fadas, né? Sim, sim, sim. Inclusive, no primeiro filme CGI, isso fica muito óbvio quando começa uma reunião das irmãs Adams, que aí aparece toda a velharada da família Adams. É tudo bruxa, cara. Só faltava um TV chegado montado em vassoura, cara. Mas é tudo a convenção de bruxa, cara. Puta que pariu. Mas vamos lá. Aí! Só faltaram trazer o Winifred Sanderson, mas esse é outro filme. Né? As irmãs Sanderson. Não, só o Winifred não. Tem que trazer a Mary e a outra também. Pô, sacanagem. Sim. Pode trazer, tem que trazer a Sarah e a Mary também, sacanagem, pô. Exato. Vamos lá. Aí falemos agora sobre o Mãozinha, que eu estou homenageando aqui no meu avatar da chamada. No original é Thing Tree Thing. Ele é coisa, coisa, coisa. É. O T do meio é coisa também. O T do meio é Thing também. É. Ele é o Thing Thing Thing, né? É o personagem favorito de todos os fãs da família Adams, atualmente lado a lado com a Wandinha, né? Nas charges, ele era representado como um cara esquisito que rastejava pela mansão Adams e que a gente só via o topo da cabeça e as duas mãos. Ao ser feita a série de 64, colocaram ele como sendo uma mão com um antebraço que saía de caixas e gavetas entregando coisas pros Adams, inclusive da caixa do correio. Cara, a cena que eu mais adorava é ele saindo da caixa do correio, pegando as cartas e o carteiro correndo desesperado. A partir do filme de 91, a Mãozinha ganhou mais autonomia, podendo sair da caixa e passeando por aí, porque é só a partir de 91 que tinha efeito especial o suficiente para fazer a Mãozinha ficar passeando por aí sem corpo. Né? Eu ia comentar a autonomia e o que a Mãozinha faz com a mão dela na versão paródia pornô da família, mas é melhor deixar quieto. Não, deixa pra lá. O pessoal tem sua própria imaginação. Deixa pra lá. Agora uma curiosidade. Vocês sabem de quem é a mão que sai na caixa no seriado de 64? Não. Não. Não. O tropeço. Ui. Olha aí. O olha cara só. Que faz o tropeço também é a mão, porque eles precisam usar de uma mão grande pra, fazer, pra ela aparecer na cena direito. Ui. Tanto é assim que vocês nunca veem o tropeço interagindo com mãozinha, porque seria impossível, né? Como é que o tropeço vai estar fora da caixa e dentro da caixa ao mesmo tempo? É. Bom, falando nele, seu Jorge, leia sobre o maravilhoso mordomo da família Adams. Vamos lá, falar sobre o tropeço. No original ele se chama Lurch, que significa encontrão, esbarrão. É o mordomo da família, obviamente inspirado na criatura de Frankenstein. Tropeço quase não fala, mas é amado pela família como se fosse membro dela. Músico impecável, sabe tocar diversos instrumentos, principalmente órgãos e pianos. Tem uma piada... No, isso apareceu primeiramente, se eu não estou muito errado, no terceiro filme da família Adams, que é um filme para TV, que é estreado pelo Tim Curry, inclusive, e é um filme horroroso, é uma apesar merda. Do Tim Curry, o filme é horroroso, né? O filme é uma merda, cara. Aí que perguntam, eles chegam num encontro de família da família Adams, só que não é a família Adams deles. É uma família Adams com um D só. O Adams da nossa família é o Adams com dois Ds. Fizeram uma confusão no cerimonial do encontro e jogaram a nossa família Adams numa família Adams genérica, tá? Aí quando eles chegaram lá, diferentões, porque eles são os únicos Adams de verdade, né? Aí eles olharam pro outro, caralho, que é isso? Isso é parte da família? Em parte, sim. Ele pode não ter o corpo, mas ele tem o coração de um Adams. Então já veio aí a ideia de que ele era uma criatura montada e que no corpo do tropeço tem um coração de algum membro antepassado da família Adams. Então daí pra frente começou-se a ter essa ideia de que o tropeço realmente não é uma pessoa, é um ser, é uma criatura criada, né? Cara, eu adoro a hora que o tropeço fala. Que é sempre... O que é? Que é? Né, é. Sim, senhora. Num grave. Eu tenho pena dos coitados dos dubladores que tiveram que fazer o tropeço. Cara, que porra, era um grave. Que tu não... Se tu mantesse uma frase muito longa, tua garganta é pra puta que eu pariu, cara. Sério. É, só um instantinho para eu dar o feedback aqui dos comentários que estão sendo feitos aqui no YouTube. Fabrício Pedrosa falou, quem dera ser parente da Vandinha. Oh, yeah. Né? É o sexto, ele não é quarta, é por isso que ele não é parente. Água de Moringa sugeriu, o Jota do Água de Moringa sugeriu uma ótima tradução que teria ficado melhor que Tio Chico, como Tio Carniça, ficaria bom. Alexandre Marcos Costa, boa noite, velho, como é que você está? O canal do Will falou, o Gomes investiu em um emagrecedor que não valia nada. O pessoal começou a ficar doente e emagrecer. É verdade. Ele tinha feito... naquele episódio que eu falei, que ele tentava fracassar e não conseguia, sim. Ele tentou fazer um spa de emagrecimento com chocolate. E obviamente iria fracassar, porra. Spa de emagrecimento com chocolate. Só que ele pegou a receita de chocolate do tio Chico, que tinha meia... gafanhoto, besouro, aí a galera passava mal e emagrecia, então ele conseguiu, parabéns, um spa de chocolate que realmente fazia as pessoas emagrecer. Tcharam. E pra terminar aqui, o Jota Santos também disse que na série antiga tinha uma cena em que tio Chico subia na árvore, mas escorregava, então a mãozinha saía do buraco da árvore e servia de apoio pro tio subir. Isso, teve uma cena dessas, o mãozinha só aparecia assim, saindo de buracos, gavetas, caixas e outras coisas do gênero, mas tudo bem. É, a piada que nunca acabava, né? Ele sempre dava uma mãozinha pra resolver os assuntos. Sempre. Olha aí. Né? Pena que essa piada só tem graça no português, né? Porque lá era thing, era uma coisa. Né? Ah, mas de vez em quando eles faziam a piada em inglês também, porque ele era muito handy. Era muito handy. Acho que no primeiro ou no segundo filme o Gomes tá ajeitando as coisas da família, ele vira pra mãozinha e fala... Thing, lend a hand, quer dizer, dá a mão aqui, empresta a mão aí. Por aí. Voltando no tropeço só um pouquinho, nos filmes CGI, no segundo filme, para ser mais exato, tem uma das cenas, cara, que eu quase caí no chão de tanto dar risada, cara. tá lá a Wandinha e o Tropeço. Eles tinham fugido de casa. A Wandinha tinha fugido de casa. E o Tropeço foi atrás, porque o Tropeço é o cara mais leal do mundo. É o cara, porra, que só tem coração nessa porra desse gigante. Mas tudo bem, então tá lá. A Wandinha deixou o Tropeço seguir ela. Então tá lá, Tropeço e Wandinha fugindo. Aí eles param num bar de motoqueiros. E os motoqueiros vêm pra cima. Que porra é essa que estão fazendo aqui? A Wandinha vem assim. Tropeço, mostre para esses homens o que suas frias, mortas mãos conseguem fazer. Aí o Tropeço dá aquela estalada de dedo, né? Crack! Vai pra cima dos motoqueiros, os caras começam a ficar com medo. A cena seguinte é ele no piano tocando a Will Survive. E tinha que ser essa, né? Tinha que ser essa música. E todo mundo cantou, e todo mundo dançou, claro, e todo mundo ficou amigo. Tcharam! Que no fim das contas não era um bar de motoqueiros. Era, né? O Clube Ostra Azul do Locademia do Polícia. Era o Gloucester. Era o Gloucester. Com certeza era o Gloucester. Ah, tá bom. Uma curiosidade pra vocês. O seriado da Família Adams, os dois filmes dos anos 90 e as duas animações, que são de 2019 e de 2021, estão todos presentes na Prime Video. Que bom, maravilha, gostei muito de sua informação, Jorge, muito obrigado. Depois falamos com mais calma sobre essas versões. E uma curiosidade também bastante curiosa, você sabe quem fazia o Tropeço no seriado 64? Quem? Não, que eu me lembro. Eu tô tentando Ana vai lembrar. Saber. Ana vai saber. O androide gigante do Star Trek, de um dos episódios do Jornada Estrela, que é aquele Do Que As Meninas São Feitas, que fizeram uma cópia, sim, do Capitão Kirk. Tinha um grandão, gigantão, que era um androide antigão. Aquele era o Tropeço. É, nos dois filmes... Eu lembro desse episódio, sim. Nos dois filmes que valem, ele é interpretado pelo mesmo, entre aspas, gigante, que também, pra quem é fã, assim como eu, fez... O gigante que aparecia nos sonhos do Dale Cooper em Twin Peaks. Sim. Mas a família já acabou? Não acabou. Dona Ana, fale-nos sobre o mais cabeludo dos parentes dos Adams. Bom, por último, mas não menos importante, temos o primo It, né? O mais inusitado membro da família, que não mora mesmo com os Adams, mas... Vira e mexe, ele os visita. A característica mais marcante dele é ser um tufo de cabelo gigante que fala numa linguagem que só os Adams entendem. E eu cheguei à conclusão que não é que eles... a linguagem dele é estranha, a linguagem dele é abafada pelos pelos. Exato. E o It, gente... Vocês acham que o Wolverine é famoso, é popular com as meninas por ser peludo? É porque vocês não viram como o primo It é galã, tá? O que ele tem de mulher caindo por ele? Olha, gente, aos carecas, desculpe, mas o primo It é o que tem. Careca é meu ovo esquerdo, né? Inclusive no primeiro filme live action, ele rouba a mulher do advogado da família Adams. Sim, no final ele rouba a mulher do cara, covilão do filme. O It é talarico, cara. Sim. Sim. Mas eu acho que é coisa da família, porque eu imagino que um ancestral antigo do It tenha sido o Capitão Caverna, que também fazia sucesso com as mulheres, e os dois são muito parecidos. Você tirando que o Capitão Caverna consegue projetar uma nareba pra fora da pentelheira lá. O Capitão Caverna é um It menos peludo. Sim. Pensador, você tem certeza que o Capitão Caverna não é o It que cresceu mais cabelo? Olha aí, pode ser sim. É, né? Capitão Caverna deve ser um ancestral. É um ancestral, porque o Capitão Caverna vivia na época das cavernas, né, Jorge? É, ele era um homem neolítico, né? Pré-neolítico, sei lá, professor de história. Ele viveu com as panterinhas, tal e coisa, mas mesmo assim é antes da família Ada. Então, ele pode ter ficado e seguido. Agora, uma curiosidade. Quem interpreta o It nos filmes CGI? Jorge Farifalcon. Eu não! Snoop Dogg. Olha aí. Uia! Inclusive, no primeiro filme, o Snoop Dogg tem que cantar, porque é o Snoop Dogg, porra. Se ele não cantar, é sacanagem. Mas como é que o It vai cantar? Se ele cantar... Ninguém vai entender porra nenhuma. Ele enfia o microfone dentro da pelagem, aí a gente consegue entender o que ele fala. Muito bom. Eu falei que ele tem a voz abafada só? Muito bom. É isso aí. Ok. Eu acho, só pra, antes de concluir, eu acho que é uma coisa que nunca foi explorada nem em charges, nem em desenhos, nem em série, nem em filme. Eu gostaria muito de ver o Primo It tentando tomar sopa. Eu queria ver. Nossa! Não precisa nem ser tomando sopa, o Primo It comendo. Ponto. É, comendo ponto. Ele ia fazer que nem o Floquinho, sabe o cachorro do Maurício de Souza, o Floquinho, o cão de cebolinha. Uhum. Né? Quando você vê aquela pelagem descendo no prato e depois você vê a pelagem subindo e o prato vazio. É. Aliás, tem uma não chance do prato não estar mais ali, dele também ter se não perdido no meio da pelagem. Não à toa, e vai estar na postagem desse episódio, a ilustração que o Jorge arrumou pra gente da família Adams, Turma da Mônica, que obviamente o It é o Floquinho. Não tinha outro. Não tinha outro, velho. O Floquinho, porra. É. Não tinha. Mas vamos lá. Falemos então sobre as adaptações dos Adams na mídia. Começando, obviamente, com as charges da revista The New Yorker da década de 30. Como já falou muito bem o pensador, quando explicou ali em cima na origem, não era só a família Adams que o Charles colocava nas suas charges. Ele colocava muitas cenas de cotidiano e muitas cenas para brincar, vamos dizer, com a hipocrisia da sociedade americana na época. Tem uma que eu adoro, que eu já vi muitas vezes, do Charles Adams, está um marido num quarto, uma mulher no outro quarto, no meio uma parede. No lado do quarto do marido, a parede está amarrada um fio na porta com uma arma apontando para a porta. E do lado da mulher, está uma mesma porta com um fiozinho amarrado, só que apontando para uma besta. Quer dizer, quem abrir ali a porta morre. Sim, eu tô olhando agora pra uma que é pré-Adams também, onde tem uma mãe tradicional estadunidense, tricotando na poltrona, enquanto o filho pratica violino, e a mãe sonhando, e o sonho da mãe aparece que, no fundo, o futuro do filho dela com o violinista vai ser mendigando na rua, com aquele chapéu na rua e o pessoal jogando a moeda. Muito bom! Aí, depois de 30 anos... Eles viraram os Flashman. Não. Eles... Gostou da brincadeira? Gostou, Jorge? Não. Não, eu sei. Obrigado. Em 64, veio a série de TV live action exibida pela emissora ABC. Teve 3 temporadas. Foi até 67. Tá? Nessa série tem... É a primeira coisa do Adams fora da charge, né? E se vocês olharem, eles pegaram muitos dos personagens e mudaram. Mudaram, inclusive, no caso da aparência. Que vocês vão ver depois, que quem quiser procura, gente, tá? É só escrever Charles Adams, Adams Family Charges. Você vai ver que tem uma porrada. Dá pra ver as caras dos Adams. Se você não quiser procurar por isso, sabe como é que você pode ver como é que eram as caras da família Adams nas charges? É só ver o desenho de 72. Sim, que é muito parecido. O desenho de 72, os caras da Hanna-Barbera fizeram igualzinho o traço do Charles Adams. Então, é a família Adams da Charges, o desenho de 72. Eu tô vendo uma agora antes de serem nomeados como família Adams, em que uma página inteira tá a Mortícia e o Gomes saindo pela porta. Tem a escadaria subindo. Na frente da escadaria está o que parece ser uma senhora babá, uma babá normal, e do lado estão Vandinho e Feioso. E os dizeres embaixo do cartoon é a Mortícia dizendo: "Nós não vamos demorar, senhorita Wim. Coloque as crianças na cama perto das 8 e lembre de ficar com as costas contra a parede todo momento." Muito bom, cara. Aí, o que que acontece? Nesse desenho de 72, que era da Hanna-Barbera, pensador tá aqui para não me deixar mentir sozinho. Sir. Eles passeavam pelo mundo inteiro num trailer que era a cara do cupê maldito da Corrida Maluca. Sim. Era um motorhome da família Adams, cara, que era uma coisa de louco. Infelizmente, o desenho de 72 é o único, a única versão que não tem o famoso paranana. Ah, fazer o quê? Acontece, né? Ô, Nerdmaster, esclarece pra mim uma coisa que agora bateu a dúvida. Fala. A família Adams veio pra concorrer com a família Monstro ou vice-versa? No caso do seriado... No caso do seriado, vice-versa. A família Adams veio primeiro. O Monstros foi criado pra ser um concorrente do Adams. Tá certo. É só tu lembrar que as tirinhas... É só tu lembrar que as tirinhas já existiam desde 30, né? E o Monstros começou como seriado. Não tinha versão anterior da família Monstros. Tinha os Monstros da Universal, né? Mas não conta. Sim, sim. É, mas acho que nunca chegaram a ter, enquanto quadrinhos e tal. E eles vieram em filmes, em sua maioria, dispersos uns dos outros. Né? Ô, Nerdmaster, curiosidade. Já que estamos falando do desenho de 72, da Hanna-Barbera... É, pode ser que eles tenham utilizado o exemplo do Cupê do Mal como exemplo, porque a Corrida Maluca, ou do original Walkie Races, ele começou em setembro de 68. É, ao contrário, então você tem razão nesse caso. O motorhome da família Adams veio primeiro e foi a inspiração para o Cupê Mal Assombrado da Corrida Maluca. Você tem razão nisso, Jorge. Pronto, você ganhou um ponto, tá? Vamos começar com essa putaria de novo do ganhou um ponto. Você ganhou um ponto. Então, o primeiro ponto, anotem aí, ouvintes. O primeiro ponto foi do Jorge. Muito bem, ganhou um ponto. Eu prefiro pra Corvinal, mas tá valendo. Bom. Mas aí, depois desse desenho, a gente ficou simplesmente 20 anos sem porra nenhuma dos Adams... Porque se eu não tomo enterrado em 83, 84, o Charles Adams morreu. Então acabou a Charges. Porque ele estava ainda, acredite se quiser, ele ainda estava fazendo Charges até a década de 70, finalzinho de 70. Tá? Mas aí ele morreu, tadinho, foi. 10 anos depois disso, aí veio seu Bruckheimer, né? O famoso produtor da porra dos filmes de tudo quanto é lugar da... Do Hollywood e trouxe o filme live action com Raul Julia no papel do Gomes, Christopher Lloyd como o tio Chico, e cara, o Christopher Lloyd ficou irreconhecível, cara, com aquela porra daqueles aparatos todos de tio Chico. Puta que pariu. Angélica Houston como Mortícia, e ela ficou uma Mortícia foda pra caralho. E a Christina Ricci como a Wandinha, e agora a gente sabe o irmão da Christina Ricci como feioso. Então, o mais legal é que foi esse... Tá perfeito, né? Peraí, calma, para, opa. Ana. Não, o elenco todo tá perfeito. O Raul Júlia é um Gomes charmoso, né? Muito. Muito charmoso. É, a Angélica Houston, ela faz aquele olhar todo também... É meio cinema no ar, né? Aquele olhar sedutor, assim, de alguém que vai te matar em seguida. A câmera só coloca a luz nos olhos dela, né? Ele cria uma imagem, assim, meio fantasmagórica. E ela toda apaixonada pelo Gomes. A Wandinha tá perfeita. Tá todo mundo perfeito no filme. Sim, sim. Eu quero dar palmas com uma mão só pro Mãozinha. Porque foi nesse filme que o Mãozinha começou a saracotear por aí, né? Muito bem. Agora, que eu ia falar é que foi exatamente esse filme que catapultou a carreira da Christina Ricci. Sim. É, catapultou não, porque foi o primeiro. Assim, não foi o primeiro, foi o segundo. Ela tinha trabalhado antes em Pequenas Sereias, com a Winona Ryder e com a Cher. É bem novinha mesmo, pouco mais com tipo 5, 6 anos de idade. Mas foi só o primeiro filme, né, Isso, e logo depois ela... Isso, exatamente, logo depois ela fez, e a partir daí ela já deslanchou pra uma carreira, pô, invejável. Christina Ricci, todo o poder da Christina Ricci, cara. Muito bom. Sim. Cara, eu adorei da primeira vez que eu vi, eu já era conhecedor da família Addams, porque eu já tinha visto o desenho de 72, já tinha visto alguma coisa do seriado de 64, não na época. Claro, claro, a gente entende. Foi rápido, hein? Fale alguma merda. É, não, eu tenho que ser mais rápido que vocês, que eu sei que eu sei o nível de filhas da puta com os quais eu tô trabalhando, tá? Já tinha visto alguma coisa de reprise do de 64, tinha visto o desenho de 72 quando passou aqui no Brasil, porque óbvio que ele não passou aqui no Brasil em 72, ele passou aqui no final de 70, começo de 80, que ele passou aqui no Brasil. Eu lembro de ele ter sido reprisado no final dos anos 80. Também. Que foi a época que eu assisti, que eu era bem pequeno. Parabéns pra você. Aí veio o filme de 91. Nossa. Cara, eu me apaixonei, ou me reapaixonei, pela família Addams. Caralho, eu lembrava disso, cara. Família Addams, puta que pariu. Que coisa maravilhosa. E o filme de 91, venhamos e convenhamos. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu adoro, tá? Cara, na boa, assim, eu acredito que o filme de 91... dirigido pelo Barry Sonnenfeld. Sim. Eu acho que ele é um marco no cinema, porque ele ousou muita coisa, porque o pessoal fala, ah, não, família de gente monstro, mal-assombrado e tal, é bobinho e tal, você pode falar o que você quiser. Mas no ponto que aquele filme foi lançado, assim, o mundo recém-saído da Guerra Fria, que dois anos antes tinha acabado, um ano antes tinha acabado, que era o mundo de Berlim e tudo mais, o mundo testando os limites de até onde podia ir, eles fazerem um filme supostamente infantil, tendo que tinha dois personagens, era um tema infantil vindo de um cartoon e de um desenho animado, apresentando piadas no nível de controvérsias que tinha, como o momento em que o Pugsley, o feioso, rouba a placa de carro e eles ficam ouvindo e quase tendo um orgasmo com assim. Cara, a quantidade de barreiras que esse filme quebrou, possibilitando. E esse filme, ele continua bom de fazer até hoje, porque ele não é forçado, ele não é gore, ele não é necessariamente violento e ele trata de todos esses temas considerados tabus num filme infantil, que hoje em dia muita gente esquece. Ou temem esquecer, que podem ser feitos ainda. E esse filme é uma celebração a isso, eu acho ele um puta marco do cinema. Cara, e o Pensador tá aqui pra não me deixar mentir sozinho. E tem uma das cenas musicais mais malucas e mais hilariantes da história do cinema, que é Mamusca! Mamusca! We come to the Mamusca! Cara, a dança do Gomes e do tio Chico jogando facas um no outro. Sim. É sensacional. É óbvio que você consegue ver quando é que é os dublês jogando a faca, porque o dublê é o dobro do tamanho do Raul Júlia. Acho, é óbvio. Fácil. Mas porra, foda-se que tu consegue perceber quando é que é dublê e quando é que é o Raul Júlia. A cena é muito boa, a cena é sensacional. Gente, eu preciso apontar também algo que na época talvez nem fosse tão, tão chamativo, mas que, vamos ser sinceros, não existe casal mais perfeito do que Gomes e Mortícia Addams. Não tem. Eles se amam de verdade. Ele vive para beijar o chão que ela pisa e para ser pisado por ela também. E os dois morreriam um pelo outro. Várias vezes. E matariam um pelo outro. Aliás, eles fazem isso. Eles fazem. Naquela cena, essa já é no segundo filme, né? Que é a cena que tá um encontro a quatro, né? Tá o Gomes, a Mortícia, o tio Chico e a babá, a Debbie, né? Quando o Gomes começa a dançar tango com a Mortícia passa uma rosa num cara que tá lá no bar. O Gomes olha com a cara de filha da puta, o que tu tá fazendo? E rota a Mortícia que nem uma Beyblade. No... Muito bom, cara. É muito cara, bom, não, é cara. O amor do casal, porque, assim, o que eu considero muito bom é que, apesar deles estarem no cinema, num filme de cinema que teria que, entre aspas, retratar alguma coisa de realidade, eles são um casal que se ama, provavelmente volta e meia tenta e consegue se matar e voltam à vida porque eles são personagens de cartoons, assim, eles não têm que seguir essas supostas regras da realidade. Aquela cena da Mortícia falando com a com a esposa do advogado confidenciando: Gomes não tá bem. É noite passada, ele passou a noite inteira rosnando, uivando de dor, tossindo sangue, e a advogada toda enojada fala: ele tosse sangue? E a Mortícia fala: não como ele fazia antes comigo. Cara, é muito bom, velho. Não, mas sério, é bonitinho você ver. É um casal que tá casado já há alguns anos, já tem dois filhos, que não são tão pequenos assim. E eles continuam encantados um com o outro, né? Seja, meninas, sim, vocês... O fogo da paixão tá aceso, né? É, meninas, se vocês ficam procurando aí por um Edward purpurina, achando que isso é o homem da sua vida, vocês precisam é de um Adams, tá? Um Gomes, pra ser bem preciso. Não, a Mortícia mesmo falava no segundo filme. Eu não quero adiantar o segundo filme, que eu ainda tenho que falar do desenho de 92, mas calma, vou só falar essa cena. A Debbie, esses Adams, onde você os encontra? Ah, tem que ser lugares sujos, escuros e umbrosos. O umbroso eu acrescentei pra dar parabéns aqui, por favor. Tá? Vamos lá. Passou o filme, né? O filme, cara, a plot do filme de 91 é escrota. Eu adoro esse filme, eu amo esse filme, mas a plot é escrota, tá? Mas deixa pra lá a plot. Aí chegou o filme, o desenho de 92, que entre o primeiro e o segundo filme lançaram o desenho. Cara, como eu amo esse desenho. E a única versão da família Adams que a abertura é cantada em português. É cantada, inclusive, pelo Nelson Machado, o Kiko, do Chaves. É sensacional, cara. Eu amo. Eu tenho essa porra desse desenho, dessa abertura do desenho na minha cabeça. Aí o Silvio Navas, cara, o Silvio Navas era maravilhoso como Gomes, cara. Ele fazia um Gomes perfeito. E é desse desenho que veio o clichê de que toda vez que a Mortícia fala alguma coisa em francês, o Gomes tem que correr pra ela e fazer... começar a beijar ela. Oh, Ticinha, você falou francês? Mon savage. Cara minha, você falou francês? Eu amo quando você fala francês, Alan Gomes. Agora não, as crianças. Ah, tá bom. Toda vez de boa. Muito bom, cara. Cara, o desenho era sensacional, cara. Esse era não, traço... continua sendo. Era porque não parou de ser feito, né, bebê? Não tá mais no ar, né, bebê? O seu Silvio, inclusive, fez uma declaração triste no Paraná, dizendo: poxa, a família não volta, porque o desenho não volta e tal. E vocês ouviram na parte que o Jorge tocou agora há pouco. Mas aí o que é que acontece? O traço não era mais o traço do Charles Adams, era um traço mais caricaturesco, entendeu? Era mais voltado pro filme, porque o sucesso do desenho foi por causa do filme, obviamente, né? Aí em 93 veio o segundo filme da família Adams, né? A família Adams 2 ou Adams Family Values. Trocou-se, se eu não me engano, só a vovó. É, foi só a vovó que trocou. O tropeço ainda era o mesmo, Raul Júlia tava lá, Christopher Lloyd, Angélica Houston, Cristina Hitt e o irmão Hitt, tava tudo lá. E aí chegou o Pilbert, né, o bebê. Cara, a cena da Mortícia avisando o Gomes que ela tava grávida. Querido, eu acho que eu vou ter um bebê. Oh, é mesmo, Mortícia? É, agora. Caraca, então bora! E ela é Angélica Houston, magra, e ela já tava grávida. Era o estereótipo da vamp, né? Da mulher femme fatale, né, pensador? Sim. Não, mas ela... no filme anterior, ela já tava tricotando a roupa do bebê. Sim, com ela três pernas. Ela tava tricotando, inclusive. Sim, com três pernas. E isso que é outra significa... charge, é outra charge do Charles Adams, que isso também é uma homenagem a uma charge que na charge ela tá tricotando... Uma roupinha de bebê com oito pernas. É pro povo, não é pra porra de um ser vivo, de um ser humano. Mas pra aqui eles fizeram só com três perninhas, só pra fazer uma. Bom, pode ser pro primo It, porque tanto pelo ali você não sabe exatamente quantos membros ele tem. Seriado de 64 tem uma piada igualzinha que ela tá fazendo. A Mortícia tá tricotando uma gola rolê. Só que a gala rolê tem um pescoço longo, o pescoço é do tamanho das mangas. Sim. Aí ela mostra pro Gomes: Tícia, Esse pescoço não tá muito longo, não? Pro primo Avobos, pro primo Areva? Ah, não, pro primo Areva tá igualzinho, não, tá perfeito. Nona, aí tá igualzinho, tá? Que, aliás, uma coisa que a gente não falou do primeiro... Foi no primeiro filme? Não, é agora. É nesse segundo filme, que é a reunião da família Adams pra... Não, isso foi no primeiro. É o primeiro. É na mesma festa que rola Mamusca. É a festa do Mamusca, que aí vem o caralho, vem uma porrada de maluco Adams. O Corcunda Adams, o Estranho Adams, a Bruxa Adams, aí vem inclusive as Bruxas Velhas tudo junto, que é das irmãs da mamãe, da vovó, no caso. Cara, foi uma loucura, cara. Esse destaque muito... para as gêmeas amor, que são gêmeas siamesas não separadas. Gêmeas siamesas, chipófagas, no caso, não separadas e que não são da família. Elas são a primeira e a segunda namorada do Gomes e do... É. Isso. Era a Flora, que era do Chico, a Fauna, que era do Gomes, e a Flora, que depois era do Gomes, porque o Gomes roubou ela do Chico. Que é o Gomes. É, fazer o quê? Era o Gomes. É o Gomes. Como disse o Jota aqui no chat, o Gomes é um amante latino, por isso ele mantém o casamento caliente. Oi! Mas aí, como eu falei, teve o Pilbert, né, o bebê, nesse segundo filme, e o Pilbert, o nome dele é homenagem à primeira tentativa de nome do feioso no seriado de 64. A gente já falou sobre isso. Cara, o segundo filme, em relação ao primeiro, é maravilhoso, cara. O fato deles terem separado a família, metade na casa, metade no acampamento Chippewa. Cara, puta que pariu, cara. Eu ria que eu não me aguentava com cada uma das interações entre a Vandinha, o feioso, o molequinho judeu que era o, entre aspas, par romântico da Vandinha nessa. Era o Oscar Isaac da Vandinha. Era o Oscar Isaac, isso. O moleque isso, a cara do Oscar Isaac. Eu diria que era só o Peguete mesmo. Eu diria que era o Oscaralho da Vandinha. O Oscaralho. Né? Mas o filme 2 tem um negócio muito interessante, porque a algoz do filme, no caso, é a John, interpretada pela Joan Cusack. Ela é um contexto que foi escrito para o filme para representar também os caminhos que o cinema tinha tomado no final dos anos 80 para início dos 90, de haver toda aquela preleição, todo aquele amor pelos serial killers e os filmes de serial killers que... Os estadunidenses gostam tanto. A personagem da Joan Cusack, ela é aquela que mata indiscriminadamente por lucro e tudo mais. Ela não faz parte da família Adams porque ela não tem justamente o amor, o sentimento de causar a morte, a planejar assassinatos, a tortura, etc. Ela faz aquilo por um motivo banal, que é dinheiro. Por isso ela é desconsiderada. A Mortícia mesmo fala: nós poderíamos ter sido amigas, mas olha o que você fez. Você está tentando matar o Fester pelos motivos todos errados. É, fazer o quê? Aí, beleza, depois dessa história, tivemos um hiato de 5 anos. Em 1998, a Saban... Jorge, o que, que é Saban? É, meus queridos, a Saban é só a empresa americana que pegava uma porrada de seriados Super Sentais, que são os Esquadrões Poderosos, e que forjava o que a gente conhece hoje em dia como Power Rangers. É essa merda mesmo. E que pegava Kamen Rider e transformava em Masked Rider, pegava o... Então, Shilva, eles pegavam isso... Transformava em VR Trooper. Nossa, então, cara. Acontece que o caso do Masked Riders, ele foi um acordo. Realmente, assim, não é que nem Power Rangers, que eles pegavam... pedaço de um, pedaço do outro, dadadadá. Não, o caso do Masked Riders foi uma atribuição de nome com contrato e todo o resto. Mas tava uma merda do mesmo jeito, foda-se. Aí essa porra dessa empresa, que a gente, eu e o Jorge amamos ela de coração, né, Jorge? Eu adoro a Saban, né? Saban é uma coisa, o Henry Saban, inclusive, eu espero que já tenha morrido e esteja ardendo no fogo do inferno. Acho que não, mas foda-se. Isso aí é amor ao estilo Adams, né? Não, é. Aí eles vieram e fizeram outro filme live action, só que dessa vez direto pra televisão. Nossa. Eles nem tiveram coragem de lançar essa merda no cinema. Que é Adam's Family Reunion, o retorno da família Adams. E aquela coisa que eu falei pra vocês agora há pouco, que a família Adams queria saber das suas origens, aí entrou em contato com uma empresa que faz árvore genealógica, os caras lá fizeram uma merda e jogaram a família Adams com dois Ds numa reunião de família de uma família Adams com um D só. Aí deu confusão, caralho, a quatro. Aí o elenco, saca o elenco dessa ópera. Tim Curry fazendo o Gomes. Desperdiçadão, cara, desculpa dizer. O melhor ator do filme desperdiçado totalmente ali, que ele fez um bom Gomes. Totalmente. Ele, inclusive, tava um bom Gomes. Eu vou ter que concordar com o pensador. O Gomes dele era um Gomes crível. Era um Gomes muito bom, tá? Daryl Hannah como Mortícia. Nada a ver. Adoro a Daryl Hannah, mas nada a ver. Caralho, ele é muito solar, né, pra ser a Mortícia. É a única Sim. Mortícia. É a única... Eu vou repetir. É a única Mortícia mais baixinha do que o Gomes. Tá? Que em todos os outros seriados, desenhos e congêneres, a Mortícia é mais alta do que o Gomes. Pra ele poder fazer a piada do cara Mia e poder segurar ela no chão quase. Entendeu? Mas foda-se. O único ator que repetiu o papel dos dois anteriores para esse foi o Carol Strucken, que era o Lurch, o Tropeço. Só o Tropeço foi repetido dos primeiros filmes. O resto, todo mundo foda-se quem foi o Mãozinha, quem foi o Tio Chico, quem foi... Ah, mas também pudera, né, velho? Onde que eles vão achar um ator desse tamanho todo, né, velho? Né? É por questão de meritocracia. Ainda mais pra metrocracia, ah, é. Né? Metrocracia, pela altura de um metro. Tucci! Jorge, aê! Ela não ganhou um ponto. Ela não mas ganhou um Tuduxi. Ganhou um Tuduxi. Com certeza ganhou um Tuduxi. Metrocracia, caralho. Putana. Tá bom, né? Eu sei, foi fã. Tá bom, então vamos lá, seguindo viagem, foda-se esse filme, ninguém quer saber porra nenhuma desse filme mesmo. A única coisa é que a atriz que faz a Wandinha nesse filme, é medonho, ela também fez a Wandinha na The New Addams Family, a série de TV que rolou entre 98 e 98. Eu ia falar isso agora, mas tá certo. É, só pra pegar o gancho, porque a gente falou, foi uma atriz que sobreviveu no papel de um projeto da família Addams pra outro projeto da família Addams, mas apesar de bem conceituada e não ser ruim, a série teve uma curta duração e foi o último trabalho da atriz, que nunca mais fez nada depois. Cara, a série era uma produção canadense, que ninguém nos Estados Unidos queria fazer essa merda. É, né? E pra eu não dizer que o desenho de 72 é o único que não tem o pananã, essa porra dessa série nova, né? New Family Adams também não vai no pananã. Eles tentam fazer um chat snap snap no final, mas foda-se o snap snap no final, porque a música não tem caralhos nenhum a ver com os Adams. É uma música de rumba. Onde é que você já viu o Adams tocar rumba? É, caralho! Essa série tem uns troços muito estranhos. O tio Chico não era pálido, macabro, ele era verde. Ele era esverdeado, era um troço meio esquisito. A vovó não era bruxa, era só uma velha chata. A vovó não era uma bruxa, era só uma velha chata. Caralho. Tudo isso é vontade de economizar nos efeitos especiais, será? Foda-se! Cara, eu tô vendo aqui, esse filme, o Família Addams 3, como acontece muito, e a gente viu isso acontecer em muitas franquias e filmes que a gente gosta e ama, ele teve, não só por causa dos atores e atrizes que não quiseram reprisar seus papéis, mas principalmente porque a produtora, a Saban, que vocês falaram aí, ela não queria mas ter um conteúdo que tivesse piadas com relação à morte, tortura e etc e tal, pra mirar mais no público infantil. Numa porra de um filme da família Adams, não podia ter morte, tortura ou coisa assim. Então você já imagina o quanto o roteiro não deve ter sido cortado pra chegar no que supostamente o estúdio achou que ia dar dinheiro. Pra caralho. Só pra tu ter uma ideia, pensador, a coisa mais macabra que acontece na porra desse filme é um chihuahua que o tio Chico criou no laboratório, que vira um monstro de CGI medonho. Nossa. Cada vez que a pessoa fala bom menino pra ele. Ô, Nerdmaster. É nesse nível. Tá? Nerdmaster. Você me permite usar um bordão só pra esse tipo de coisa? Permito. Boneco! Não, esse é boneca. Porque é o Saban, cara. Vocês sabem como é que eram os efeitos especiais. Cara, fizeram isso com o Robocop, é o fizeram isso com uma porrada de coisa, cara. Foda-se. É CGI mal feito da década de 90. Pega yep. Por aí. Tá? Traduzindo, então, boneco! Boneco. Nerdmaster, sabe a impressão que me dá? Que é a atual Warner gerenciando as suas séries. Mas aí ficamos quase 20 anos sem família Adams, graças ao bom Deus. Traumatizamos agora em porra pra caralho. Aí veio em 2019 a MGM, que é a atual detentora do... os direitos da família Adams. Graças a Deus. Fez uma longa-metragem em CGI. Cara, eu adoro. Eu adoro esse CGI, esse desenho em CGI. Tem gente que diz que é uma merda, que não tem nada a ver com a família Adams. Cara, eu adoro. Tá? É, de minha parte, eu só vi o primeiro e gostei. O primeiro é aquele que eles batem de frente com uma maluca que quer reformar uma cidade e isso. Vender tudo num reality show. Cara, quer mais Adams do que isso, cara? Lembrando o que eu disse mais cedo, essas duas animações em CGI estão na Prime Video. Então, a única coisa que eu não gosto nesse CGI é o tio Chico não ser mais um inventor. O tio Chico é só um retardado, é só um idiota. Porra, aí não, cara. O Chico é idiota, é? O Chico é retardado, é? Mas ele é um inventor, caralho. Sim, ele é o cientista louco da família. Ele representa o cientista louco. Botaram a Wandinha pra ser o cientista louco da família no lugar do Chico. Tanto que no segundo filme é a Wandinha que faz experimento no Chico. É, realmente. Aí é chato. Não, aí não gostei. É a única coisa que eu não gostei. Tá? Única. A única coisa que eu não gostei. Aí em 2021 veio o segundo filme, que é aquele que eu falei que tem a cena do tropeço tocando Are You Survive. Cara, eu nunca ri tanto na minha vida. Peraí, vamos lá. Tocando I Will Survive num bar de motoqueiros. Ponto. Vamos lá. É, primeiro de tudo, eu gostaria de trazer alguns destaques que são das duas animações, tanto 2019 quanto 2021. Em 2019, a gente tem nomes como Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloe Moretz e Bette Midler, gente. Bette Midler! E agora você vai explodir tua cabeça. Calma que eu vou explodir tua cabeça. O Oscar Isaac é o Gomes. A Charlize Theron só podia ser a Mortícia. Com não certeza. Tinha outro papel. Não tinha outro papel pra ela que não fosse a Mortícia. A Chloe Moretz é a Wandinha. E adivinha quem é a Bette Midler? É a vovó! A bruxa! É, afinal de contas, não só a Bette Midler também é famosa pela convenção das bruxas, mas ela, sem precisar de maquiagem, também parece a vovó. Não, você tá se confundindo. Não. Você tá se confundindo. Sim. A Bette Midler é famosa pelo Abracadabra. Abracadabra, sim. Desculpa. Winifred Sanderson. Winifred Sanderson. Junto com as irmãs Mary e Sarah. Sim. Bom, aí o que que acontece? Depois disso veio o desenho de 21, né? Que é o Pé na Estrada, tal e coisa. Também eu gosto muito, é muito legal. Eu só não gosto da história do Chico no seu inventor, mas isso é foda-se, isso é da minha cabeça. antes da gente entrar na história da Wandinha, porque a gente vai guardar um bloco inteiro aqui desse programa só pra falar de Wandinha. Alguns bem, alguns mal, né, pensador? Yep, bem yep. Eu mesmo. Muito bem, então tá bom. Aí o que acontece? Antes disso, eu vou falar aqui rapidamente, e o pensador vai falar comigo, sobre os jogos de videogame da família Adams. Vieram vários. Teve vários no desenho, no Super, no Nintendinho primeiro. Inclusive um jogo do Fester que é uma merda, mas é uma merda tão grande que virou episódio do Angry Videogame Nerd. Só pra tu ver o nível de merda que esse jogo é. Eu até vou deixar linkado o vídeo do YouTube do Angry Videogame Nerd jogando Fester's Quest, que é o jogo do tio Chico, tá? Aí, beleza? E teve vários no Super Nintendo, no Mega Drive. Pensador, inclusive, me confidenciou que antes da gravação ele tava jogando alguns, né, Shin? Né, Rumo? Sim, senhor. Tem o original, Família Adams, o Família Adams 2 Family Values e o The Adams Family The Pugsley Scavenger's Hunt, que também é muito bom. Todos os jogos são divertidíssimos de jogar e sou fã de joguinhos por emulador. Eu recomendo muito o do Super Nintendo e o do Mega Drive, principalmente esse do Pugsley Scavenger's Hunt, que é muito bom. E o primeiro jogo da família Adams do Nintendinho, porque é baseado no filme, tá? Então, ele é todo um jogo de quebra-cabeças para você descobrir um monte de coisa na casa e você joga no papel do Gomes. Eu acho muito bom, tá? Aí, legal, em 23 de novembro de 2022... fomos blindados pelo senhor Tim Burton para desespero do senhor Pensador Louco com o roteiro de Jay Pringitney, Ana Iavari e Paul Day com Wandinha da Netflix. Amor, eu sei que você está enojado. Não, tranquilo. Falem bem. Eu sei que você não está se aguentando de vontade de vomitar só porque eu falei Tim Burton, mas por favor, leia a sinopse. Vamos nós. Wandinha Adams é expulsa de um colégio tradicional, depois de jogar piranhas vivas na piscina da escola como forma de vingança contra alguns valentões que praticavam bullying com seu irmão Pugsley. Após este incidente, seus pais, Gomes e Morticia Adams, decidem matricular Wednesday em Nevermore Academy, um internato privativo em Jericho, Vermont, onde os estudantes descendentes de monstro possuem poderes sobrenaturais. Sabe o que... Então, assim, primeiro de tudo, eu não assisti esse seriado. Segundo, o que me chamou muito, mas muito a atenção foi Catherine Zeta-Jones como Morticia, velho. Mas ela já não tá tão Catherine Zeta-Jones quanto antigamente, BBB. Mano, Catherine Zeta-Jones é Catherine Zeta-Jones. É Catherine Zeta-Jones. Ela é a Catherine fucking Zeta-Jones. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Mulheres como vinho, assim. Quanto mais envelhecem, mais eu não tenho chance de chegar perto delas. Mas tu tem que concordar comigo que é a Morticia mais gorda que eu já vi num seriado. Tem problema, cara? Não tem problema. Mas assim... Eu acho até saudável. Me gusta. Gente, a cintura da Morticia é uma cintura impossível. Já falamos aqui que tem a fucking Catherine Zeta-Jones com a Morticia. Agora, se me permite... Agora, se me permite, eu vou trazer o restante do elenco. Permito. Mas antes de permitir isso, eu quero permitir um... Apá! Pra dona Catherine Zeta-Jones. Pode? Com certeza. Catherine Zeta-Jones? Apá! Agora siga. Agora vamos lá. Jenna Ortega como Wandinha Adams... É, o Quartinha Adams, né, Ana? Né? Quartinha. A Quartinha da Discordia. Para. Cara, pode falar o que você quiser do Tim Burton, pensador. Pode xingar o Tim Burton até a quinta geração dele. Mas a garota interpretou bem uma Wandinha, cara. Diz que não. Cara, a atriz fez um bom papel. Ainda assim, de qualquer ângulo que eu olhe, apesar dela ser sisuda e tal, eu não encontrei Wandinha ali, desculpa. Okay, e não é okay. Culpa da atriz, é culpa do roteiro. Ok, eu concordo. Falo mais disso depois. Eu concordo, a gente fala disso daqui a pouco. Obrigado. Segue, Jorge. Agora, antes de a gente seguir, só um instantinho, Nerdmaster. Ô Jota, eu sei que você tá vendo a porra da pauta, para de selecionar a porra, velho! Gwendolyn Christie como diretora Larissa Wims. E antes eu quero falar uma coisa, pensador, Lucifer, estrela da manhã. Oh yeah, sim. Oh yeah. Oh, é a mesma atriz do Lucifer do Sandman, tá? E de Game of Thrones, é claro. Também, ó. Paladina, né? Do Game of Thrones, sim. Brienne de Tarth. Olha aí, sim. Velho! A Vark, tu não descobriu isso sozinho? Não descobri. Porra, tá bom. É, e a definição maior pra Gwendolyn Christie é mulherão. Porra! Mulherão porra. Da porra! Mulherão da porra! É só do literalmente. Lado da Gwendolyn... Não, é só do lado da Gwendolyn que você consegue acreditar que a Jenna é uma criança. Né? Seguindo aqui. Eu vi uma imagem da Gwendolyn com a... Eu vou pôr nos links relacionados, acho que já é o quarto ou quinto link que eu já tô botando. Foda. Isso aqui vai ser o campeão de links. A entrevista que a Jenna e a Gwendolyn deram pro. Acho que foi pro Nerd Bunker ou algum site. Algum omelete ou uma merda dessa. Cara, as duas, uma sentada do lado da outra, a Gina é um cotoquinho. Tem. Do lado da Gwendolyn. Caralho, a Gwendolyn tem quase 3 vezes o tamanho da Gina. É, eu tô vendo aqui uma foto das duas lado a lado e de salto alto, a Gina Ortega bate, o topo da cabeça dela bate abaixo da linha dos seios da Gwendolyn Christie. Porra! Mas é, de né? Salto alto. Caralho, mano. Segue, Jorge. É. Vamos lá. Emma Myers como Annie de Sinclair. Cara, essa menina conseguiu ser o oposto exato de uma Wandinha, cara. Eu adorei o personagem dela. É um personagem super cuticute. Essa é a Pinkie Pie do seriado, Ana. Já viu? Você viu Wandinha? Eu não vi o último episódio ainda. Mas tu viu que a Enid é a porra da Pinkie Pie todinha, né? Não, sem tirar nem pôr, né? Eu diria que ela só não é a Fluttershy por motivos de que ela é a loba da história, né? Então ela já é o bichinho. E ela não é tímida, muito pelo contrário, ela é atirada pra caralho, né? Sim, mas nossa, eu olho pra ela e eu penso em algodão doce. A Ora, ela é tão Pinkie Pie, mas tão Pinkie Pie, que quando a quartinha teve que dividir o quarto, ela teve que pintar metade do quarto de preto, de tão brilhante que era o quarto da garota. Mano, eu digo assim, ela fez o papel do estereótipo da adolescente americana que tem um monte desses filmes dos anos 90. Sim. Que inclusive a própria Christina Ricci fez um monte deles. Porque tinha que ter um contraponto pra Wandinha ficar mais acentuada, tinha que ter o oposto dela convivendo com ela, né? Pois é, essa é a Anne de Sinclair. Aí segue, Jorge. E falando na Christina Ricci, que eu fiz o gancho de propósito, que ela fez a professora Marilyn Thornhill. E não vai ter spoiler aqui, tá? Porque o seriado é recente e tal e coisa, nem todo e mundo... E eu não vi o último episódio, acabei de falar, tem gente, né? Que não, tem gente que não viu nem aqui na equipe, então não vou eu dar spoiler. Mas essa é uma personagem muito importante na trama. Ah, cara, tá? Na boa, depois da gravação, se você quiser me contar alguma coisa, beleza. Porque eu não ligo pra spoiler, eu gosto de assistir e saber como acontece. Na sequência, temos Hunter Doohan como Tyler Galpin. Que é tipo um dos pretensos amores da Wandinha, né? Um dos pretensos namorados. A Wandinha não namorou ninguém, tá? A Wandinha foda-se. A Wandinha não foda-se pra todo mundo. Mas olha, até agora aqui... o que eu vi foi um harém reverso, viu? É quase. Né? Seguindo, Jorge. Agora temos Joy Sunday como Bianca Berkley. Uma sereia. Olha, é legal. Uma sereia andando pra lá e pra cá. Muito bom isso. Olha aí. Né? Pra tu ver que a pequena sereia pode ser uma mulher negra, não tem problema. Exato. Sim, me chamou essa atenção também. Né? Segue. Até achei um pouquinho forçado, né? Os olhos azuis, mas ficou bonito. Ficou bonito. Ué? Sim. Os olhos azuis numa pessoa negra pode conferir um quê de magia do fundo do mar? Ué? Pode não. Exemplo, eu garanto que confere. Eu conheci. No meu catecismo, eu tive uma colega que era negra, mas assim, aquele negro chocolate bem escuro. Lindo, lindo. E ela tinha os olhos azuis, mais azuis que eu já vi em todo o universo. A coisa mais linda do mundo. Tô falando. Uma modelo nos anos 90 brasileira que também era negra e tinha os olhos azuis. Acho que ela fez. Ela trabalhou em Chica Silva, série ou novela, ou o que quer que tenha sido. Meu povo, vocês estão esquecendo a Tempestade? É a melhor representante de negra de olho claro da história do mundo. Pois é. Sim. Vamos lá. Seguindo aqui com Percy Hines White como Xavier Thorpe. Que era o outro. Outro pedaço do harém da Wandinha. Tá? É o outro. Tá? E é Jorge. Quem foi o cara que no final desse seriado ficou com o torcicolo? Esse daí foi o coitado, foi o Victor Dorobanto, que fez o Mãozinha. Cara, tem. Já é o quinto link, tá? Ó, esse aqui é o campeão de links, estou falando. Eu vou pôr o making of das cenas do Mãozinha no seriado da Wandinha. O coitado tinha que se enfiar em cada buraco, em cada canto de mesa, canto de escrivaninha, pra porra da Mãozinha poder aparecer na cena sem precisar fazer muito CGI, porque não tem muito CGI no Mãozinha. A maioria dos efeitos é efeito prático, tá? O coitado desse filho da puta do Victor Dorobanto sofreu, que tinha que ficar ele tinha que ficar quase de visguilha na porra das escrivaninhas pra Mãozinha poder aparecer na cena, cara. Coitado, isso é uma pena desse infeliz. Espero que ele tenha sido bem pago, pelo menos, né? Não, é, pelo não menos, duvido, né? Não duvido nem um pouco. Bom, pulando. Rapaz! Catherine Zeta-Jones como Morticia Adams, que a gente já citou, inclusive. Aham. Luiz Guzmán como Gomes Adams. Parou. Eu queria Fala, pensador. Brilha, pensador. Eu sei que você adora o Luiz Guzmán. Pô, Luiz Guzmán, cara, porra, que tá. Porra, que bom, apesar de ser um ator de procedência mexicana e bem característico, que durante muito ele tempo é na carreira dele ficou. Não. Ele é filipino. Ele é filipino. Eu achava que ele era mexicano. É, que ele foi typecasted, né? Como o mexicano, o burro, o alívio cômico, etc e tal. Mas fez vários filmes muito bons, um ator muito versátil. Pra quem lembra dele em filmes tipo Predador 2, onde ele faz parte. Aliás, basicamente, todos os filmes que envolvia tráfico de drogas em Miami. Uma porra muito legal. Ele é um ator bem versátil e, pô, ele manda bem. Eu gosto muito do Luiz Guzmán, cara. Ele, pô, cara, ator da velha guarda aí, trabalhando ainda firme e forte, cara. Cara, e o Gomes dele ficou maravilhoso, tá? Maravilhoso, cara. É o segundo melhor Gomes que eu já vi em todas as adaptações. Eu acho que ele só perde por Raul Júlia. Ah, velho, mas Raul Júlia é Raul Júlia, né, velho? Próximo, né? Hã? Assim, a altura dele, a caracterização do cabelo, tudo, ele tá muito mais próximo do Gomes. Sim. Do Gomes Chaves, original, dos quadrinhos. Do Gomes original, sim. Aliás, é um mérito que eu esqueci de dar pros CGIs, que os desenhos CGI também voltaram com as caracterizações mas das charges do Adams também. Ah, mas porra, o Raul Júlia foi foda pra caralho, velho. Sim, Raul Júlia era fantástico. Mas o Luiz Guzmán também foi foda pra caralho, foi quase tão bom quanto, cara, muito bom. É que, então... infelizmente, eu ouvi algumas reclamações de pessoas, pô, batendo pé de que, ah, ele é feio. É porque ele é isso, que ele é aquilo. Meu... Gente, mas desde quando o Gomes é um galã? O Gomes é feio, porra! Vocês já viram? Pega as charges originais. O Gomes é um medonho, cara. Pega o desenho de 72. O Gomes é horroroso. Não tem um bicho bonito na porra dessa família, caralho. A Mortícia é linda. Mas a Mortícia é uma amada é um por casamento. E o Primo It debaixo da pentelheira. O Primo It é o Zé Bonitinho dessa porra. Jorge. Vamos seguir aqui. Isaac Ordóñez como o feioso Adams. Sim. Não fala muita coisa, né? O cara só participou de 2 episódios. Pô. Né? Vamos lá. Fred Armisen como o tio Chico. Cara, e apesar dele ter participado de 1 ou 2 episódios também, ele matou a pau, cara. Ele roubou cena pra Ele ficou caralho. Muito bom. Sim. Muito bom. Eu só quis bater nele quando ele quis comer as abelhinhas. Mas é o Chico, né, Ana? Porra. Não, ninguém mexe com as abelhinhas. Abelhinha tem que ser protegida. O Fred Armisen é um comediante muito bom, um comediante de improviso e um músico muito bom pra quem assistiu Portlandia, o Brooklyn Nine-Nine, que ele aparece em vários episódios e tal. É outro cara que eu acho talentosérrimo. Agora eu peço licença pra vocês. Peraí, deixa eu pedir licença pra vocês. Eu que falo, calma aí você. Eu tenho que dar parabéns pra produção da Netflix. Não sei se o Tim Burton tem alguma coisa a ver com isso, foda-se se tiver. Porque todos os personagens da família Adams, com exceção do tio Chico, são latinos. A Catarina Zeta-Jr. é latina, a Jenna Ortega é latina. O Luiz Guzmán é latino, óbvio. E o Isaac Ordóñez também é latino, cara. São todos latinos. E isso eles estão de parabéns. Ah. Ao contrário dos filmes Família Adams 1 e 2, onde eles claramente tentavam, apesar do Gomes, puxar a descendência da família para um negócio mais das estepes bávaras, né? A própria Mamushka é uma dança russa e tal. Eles tentavam puxar... daqueles imigrantes que vieram assim com o fim do czarismo pro... porra, era a Romênia, a antiga Transilvânia e tal, que foram países que acabaram, foram aglomerados depois da Revolução Bolchevique e foram para os Estados Unidos carregando seus costumes monstruosos, por assim dizer, e tal. Uh-huh. Mas é legal que eles mantiveram os personagens latinos dessa vez, eu curti também. Beleza, Jorge, que agora falar? Eu vou pedir uma licença para vocês... Falar assim, cara, Raul Júlia tava em final de carreira, tava final de vida, ele não foi melhor como Bison do Street Fighter do que como Gomes da família Adams. Jota, para de bostejar, velho. Não, ah, realmente, o Jota não. Falou isso no, não, no não, chat, não, é? Não, então, peraí. Nerd Master, busca lá na Vara Enferrujada, por favor, que algo me permita. Não, me permita. Jota, meu querido... Vá tomar no meio do olho do seu cu! Com obrigado, Nerd Master. Tênis de borracha enferrujado! Isso é impossível, ui. Mas pô. Tomar no cu? Nada a acrescentar aqui da minha parte. Ah, velho. Jorge, cara só... termina o elenco. O cara só tava caveira, velho. Raul Júlia tinha que pagar as contas, caramba. Ele tinha que pegar qualquer tranqueira pra fazer o filme. Cara, o Raul Júlia, ele só participou, ele só participou de Street Fighter porque os netos dele eram fãs do videogame. Falaram assim, não, vai lá que vai ser o máximo. Tá bom, nossa. A gente já falou, gente, eu não sei se vocês lembram, a gente já fez paranerdia dessa porra, sim, a gente já falou sim, isso. Pois é, sim. Então Jorge, vamos concluir aqui a porra do elenco? Era isso que eu ia falar agora. E pra terminar o elenco, George Burcia como Tropeço. Tá bom, não fedeu nem cheirou. Não foi nenhum exemplo maravilhoso. Eu achei caído. Desculpa aí. Não consegui. Não, mas é que ele tropeçou. Era isso que eu ia falar, Aninha. Ele tá caído porque ele tropeçou, velho. Olha só. Agora, Eu quero dar a palavra para o senhor Pensador Chico. Brilha, meu amor. Despere seu ódio. Crack aqui, estalando os dedinhos da mão. Destila o veneno. Eu vou tentar, principalmente para ouvintes que não viram a série ainda, eu vou tentar não passar spoilers específicos. Em comparação, eu vou falar conceitualmente do porquê eu não acho que foi tão legal assim. Da mesma maneira que, apesar de eu adorar Turma da Mônica, eu não achei o filme Laços tão legal assim. Eu não vi. Eu sei que ela transpõe a graphic novel da MSP Laços pro cinema e tudo mais, mas não achei que tenha visto os personagens bem representados ali. Se alguém quiser cair na porrada comigo sobre isso, na porrada verbal, é claro, estou aqui pronto para discutir. Pois então, o meu problema, a começar pelo Tim Burton, é um cara que, apesar... ele é um cara que tá aí há muitos anos, muitas décadas, fazendo o mesmo e exato tipo de filmes. O filho da puta, desde o primeiro filme que apareceu, ele nunca trocou nem o corte de cabelo, aquele filho de uma égua. E ele nem tem mais tanto cabelo pra exibir aquele corte hoje em dia, caralho! Mas... Inveja capilar é sacanagem, pessoal. Mas, apesar disso, o que que acontece? Ele tem a mania de pegar personagens, cagar e andar pra fonte original, pra síntese que transforma aqueles personagens no que eles são, e fazer disso o que supostamente ele queria. Agora, eu sei que depois dos fracassos dos últimos filmes dele, o Tim Burton não tem mais essa bola toda. E a única coisa que ainda sustenta ele é aquele jeitinho de pegar e fazer filme com aquele jeitinho meio psicogótico, estudante de arte, que faz tudo meio torto, não tem um ângulo certo naquela merda e etc e tal. Tudo bem. Mas, por exemplo, ele pegou a personagem da Wandinha, que veio da família Adams, onde a gente passou um episódio inteiro falando de como a maioria das piadas revolvem justamente deles serem, no fim das contas, monstros. São monstros adoráveis, que a gente adora, mas monstros ainda assim, que tentam assassinar uns aos outros, ou planejam atentados, ou isso, ou aquilo. E eles desproviram a Wandinha completamente disso, justamente, que faz ela ser o que ela é. Porque ela é punida, de certa forma, pelos pais, por causa do lance das piranhas. Ela é mandada para uma escola de crianças problemáticas, onde todas as crianças são monstros, mas na verdade, se você for olhar, todas as crianças são extremamente normais. Inclusive, a melhor amiga dela é uma lobis adolescente que é só uma lourinha a maior parte do tempo. E quando começa a desafrouxar todos os planos envolvendo assassinato, atentados e etc e tal, que Wandinha, sendo uma Adams, adoraria, ela poderia até punir os vilões depois, mas ela adoraria participar disso, eles preferem desprover ela desse traço da personalidade dela, que faz ela ser uma Adams, e transformar ela numa gótica boazinha genérica que vai ajudar a salvar o dia. Sabe, esse não, ato de tirar dela... Não, é pior. Velma Dinkley. Velma Dinkley, obrigado! Puta que pariu, acertou em cheio, cara. Ele Eu ia basicamente... contar outro personagem, tá? Que é a Enola Holmes. Olha aí. Sim! O cara pegou e ele despiu a Wandinha e, pô, nada contra Jenna Ortega, acho uma atriz talentosérrima, já conhecia trabalhos anteriores dela, acho que ela manda muito bem, mas assim, eu não vejo a Wandinha ali. Então assim, eu não tenho como endossar um negócio de personagens que eu conheço desde moleque, que eu gostava justamente por isso, assim como no caso do Laços, que eu falei agora. Eu gosto da Mônica, porque a Mônica é uma criança super poderosa que sairia na porrada com o Hulk. E ver ela sentindo medo de um ladrão no filme não me bota, ou sendo capturada, não me bota a mesma sensação da personagem. Eu não vi a Wandinha ali. E isso torna a série menos proveitosa ou nada proveitosa frente ao que eu queria. Assim, eu não vou julgar nunca quem gosta, até porque o Tim Burton tá aí até hoje fazendo filmes, então tem gente que consome as bostas que ele coloca aí no mercado. Mas assim, tenha sido por imposição do estúdio, tenha sido por escolha pessoal, tenha sido pelo roteirista, eu pessoalmente não gostei. Ok, eu te dou 100% de razão, meu amor, inclusive uma salva de palmas para o seu pensador. Desculpem aí pelo, pelo vômito emocional mal intencionado aí. Não, você tá super na razão, você só esqueceu de reclamar de uma coisa. Oi? A Wandinha tem poderes. Cara, naquela porra daquela escola, todo mundo tem poderes, mas na verdade eles são todos os adolescentes mais normais do universo. Eles são os adolescentes mais normais do universo. Não importa nada, aqueles superpoderes é só pra tentar vender como uma coisa extra, assim. A Wanda é a porra de uma assassina serial desalmada maravilhosa. Quando rola um negócio assim, vamos fazer um plano pra matar teus pais, Wandinha, ela ia fazer topo, cara. Liga pra Suzana e Von Richthofen e manda ela colar comigo que a gente vai junta nessa. E depois ela ia fazer a coisa, mas primeiro ela ia tentar matar. Não, ela não ia chamar ninguém pra matar os pais dela. Ia dizer, isso aqui é só eu posso fazer. Não. Quero aproveitar o momento. Vida. Talvez ela matasse os pais dela, depois a Suzana e Von Richthofen. Olha aí. Ainda sentaria, posaria com eles numa foto depois. Entendeu? Então, assim, eu não vi a Wandinha lá. Então, assim, por mais, adoro Catherine fucking Zeta-Jones, Luiz Guzman fantástico, adorei ver a Gwendolyn Christie ou a Christina Ricci lá, Jenna Ortega, maravilhosa, tá aí prestes a ter uma carreira estelar pra ela e tem todo o direito pra isso, mas não é um seriado que represente a Wandinha Adams pra mim. Portanto, eu não tenho como escapá-lo do santo fogo da Inquisição Satânica. Tá bom, então. Então, uma coisa que eu... Ana. Pode fazer, Ana. Como eu falei, eu não assisti ainda o último episódio, mas tendo assistido todos os demais, eu já tenho uma noção de em que pé a história tá. Eu entendo até a revolta, viu, o Pensador Louco? Porque, realmente, essa é uma Wandinha diferente. Assim, na minha cabeça, ou talvez o meu cérebro pregando truques em mim mesma... Eu sempre entendi que a Wandinha que eu conhecia dos filmes e dos desenhos é uma Wandinha bem mais criança. E essa já é uma Wandinha adolescente. Então ela tá lidando com algumas coisas diferentes, ela tá mudando a personalidade, caminhando para se tornar uma personagem adulta. Tá quase lá, mas ainda não chegou. Então eu consigo aceitar, abraçar melhor essas diferenças, porque eu tô vendo uma... Que não, realmente ela não é a mesma Wandinha. Ela tá mudando. Se isso é bom, se você gosta ou não dessa mudança, aí já são outros 500, né? E ela tá tendo que lidar com essa coisa, inclusive, de descobrir o quanto é importante pra ela estar sozinha e o quanto ela realmente gosta de estar sozinha ou não. O quanto pessoas ao redor dela podem contribuir de alguma forma pra vida dela ser mais proveitosa, mais interessante... são pequenos aspectos que são um pouco diferentes. De novo, não vai falar com todo mundo, não vai aquecer o coraçãozinho de todo mundo, mas é uma interpretação diferente. Eu diria assim, é aquele passo a mais dentro de um personagem, assim, como ela estaria agora adolescente. Eu acho que por isso talvez eu aceitei melhor. Tranquilo, tranquilamente. Você pode até falar, talvez seja uma revolta adolescente, alguma coisa hormonal mudando ela, assim, eu vou me rebelar até contra o lado da minha família. Mas o que eu quero dizer é que, assim, tirando tudo, se você pegar qualquer daqueles personagens e despilo de tudo que eles foram representados até hoje, eles ainda são Adams. Eles foram criados para aquilo. Você espera deles aquilo. E foi isso que me bateu. Da mesma maneira que eu reclamo muito do Tom Holland como Homem-Aranha, porque o Tom Holland, o Homem-Aranha, é um personagem que é um herói que se fez por si só e nunca precisou de uma figura paterna, e ele de repente virou não apenas um garoto burro que recebe toda a tecnologia do Tony Stark, como o Tony Stark se torna essa figura paterna. E pra mim, despiu de muita coisa do que faz o Homem-Aranha ser o que ele é. Então, assim, é um troço que me dói de ver assim, porque se torna menos o personagem... Parece uma medida, que nem a gente estava falando da Saban, um negócio que vocês berraram aí, bonecos e tal, mais vendida para atrair um público mais infantil ou mais adolescente, sem cometer a mesma ousadia do filme original, que fazia essas piadas de morte, etc e tal, apesar de ser para esse público, e fez um puta sucesso. Então parece um roteiro calcado mais no medo de dar ruim pelo supostamente politicamente correto, se é que exista isso, do que ele poderia ter sido se fosse um roteiro mais inteligente, assim. Mas eu respeito totalmente você curtir, cara. Pô, topzera. Ok. Então é isso, gente. Eu sou mais time Pensador do que time Joana, né, Dona Ninha, no caso da Wandinha. Eu gostei do macabro, do visual, porque, diferente do Pensador, eu sou meio uma putinha do Tim Burton. Mas não gostei tanto das mudanças que foram feitas nos personagens, a não ser as caracterizações, por exemplo, do Gomes e do tio Chico, que ficaram excelentes. E, no geral, não fedeu nem cheirou pra mim. Não odiei, mas também não amei. Tô no meio termo, tá? Mas um pouco mais pro time pensador. E é isso, queridos ouvintes. Esse foi o 200º episódio do Paranerdia. Espero que vocês tenham gostado. Tomara que tenha outros depois. Será, se sem dúvida. Não sei se eu vou continuar com essa merda. Mas deixa pra lá. E fiquem com tudo com vocês, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. Tá bom, chega. Um abraço. Parece de outro mundo, mas tem amor profundo. Não para um segundo, os Adams vem aí. Cara, beleza. Ah, porém não tenha medo, aqui tem um segredo. É tudo um brinquedo, os Adams vem aí. Todos bem contentes, cantam alegremente, divertem muita gente, os Adams vêm aí. You got an Herd Mail. E aí, pessoas do Paranerdia, beleza? Vamos aos agradecimentos aos padrinhos do Paranerdia, sejam do PicPay ou do Apoia-se. Vamos lá! Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joaninha Trekker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, J. Santos, Léo Oliveira, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Santo Cruz lá do Debarcast, Sérgio Cabral, Sueli Nastri, Thiago Teixeira e, por último, mas não por menos importante, Valdir Fumene Júnior. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio do Paranerdia. Vormicê acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge, da Fire Falcons Editions. Te vejo logo, no próximo programa. Até mais!